A seguir, na Companhia da Música. Cultura FM, responsabilidade cultural. Acesse o site culturafm.com.br. A Porto Seguro acredita nesta proposta e apoia a Fundação Padre Anchieta a mantê-la e levá-la a milhares de ouvintes a cada dia. 333 Porto, o telefone fácil da Porto Seguro. Todos os dias, à meia-noite, Jazz pela Cultura FM. No ar, as melhores gravações do gênero. Cultura Jazz. De segunda a domingo, à meia-noite, na Cultura FM. Seis horas. Rádio Cultura FM, emissora da Fundação Padre Anchieta. A Cultura FM apresenta Na Companhia da Música, um programa de Vicente Adorno. Na França, tradicionalmente sacudida por transformações nas artes, a música também passa de vez em quando por renovações. Nos anos 20, houve uma reação contra a onda wagneriana de fins do século XIX, o impressionismo de Debussy e a influência do círculo de César Franck. Os novos compositores exigiam que a música francesa entrasse no século XX. Muitos autores passaram a se inspirar na vida diária, no circo, no music hall, em feiras e parques de diversões e no jazz. Para eles, a música do teatro soava mais atraente que as portentosas sinfonias e óperas carregadas de símbolos mitológicos. Os compositores franceses dos anos 20 preconizavam melodia e brevidade, com toques satíricos e harmonia heterodoxa. Para isso, eles se voltaram à música predominante em Paris na virada do século e nas formas de dança simples dos séculos XVII e XVIII. Esse movimento deu os primeiros sinais de vida durante a guerra, quando o poeta, romancista e dramaturgo Jean Cocteau difundiu seu conceito de música essencialmente francesa, antirromântica, aliada à cultura popular e caracterizada pela simplicidade, clareza e humor. Cocteau reuniu amigos musicistas Georges Auric, Darius Milhaud, Francis Poulenc, Arthur Honegger, Louis Duret e, grande ousadia para a época, uma mulher, Germaine Taillefer. Eles passaram a se chamar Les Six, ou Os Seis, e a fazer música de acordo com as ideias de Cocteau. Pouco depois, Duret se desligou do grupo. Em 1920, o Ballet Sueco solicitou uma obra para apresentações em Paris. Cocteau convocou Les Six e só Duret ficou de fora. Cocteau imaginou uma fantasia surrealista, algo como um casamento secreto entre a antiga tragédia grega e uma pantomima de Natal. Cocteau combinou seu amor pelo music hall com o teatro do absurdo e maquiavelicamente planejou chocar as plateias. Isso rendeu a ele e ao grupo Les Six tremenda publicidade gratuita. Cocteau intitulou esse espetáculo Os Recém-Casados da Torre Eiffel. Uma sátira à época, a torre tinha sido inaugurada nos anos 1890 e ao casamento pequeno burguês. Durante o banquete, o fotógrafo junta os participantes e quando ele brada o tradicional olha o passarinho, coisas estranhas acontecem. E os clichês e banalidades da vida diária são impiedosamente massacrados, em contraste com as aparições do mundo, do maravilhoso e do fantástico que se manifestam. Vamos ouvir a suíte do balé em um ato Os Recém-Casados da Torre Eiffel, com as seguintes composições. Abertura, 14 de julho, Jorge Auric. Marcha nupcial, Darius Milhaud. Discurso do general, polca, Francis Poulenc. A banhista de Trouville, Francis Poulenc. Fuga do massacre, Darius Milhaud. Valsa dos despachos, Germaine Taillefer. Marcha fúnebre, Arthur Honegger. Quadrilha, Germaine Taillefer. Estribilhos, Jorge Auric. Saída das núpcias, Darius Milhaud. Jeffrey Simon conduz a Orquestra Filarmonia de Londres. Ouvimos composições de Georges Auric, Darius Milhaud, Francis Poulenc, Arthur Honegger, Germaine Taillefer, que fazem parte do balé Em Um Ato, Os Recém-Casados da Torre Eiffel, idealizado por Jean Cocteau. Geoffrey Simon regeu a Orquestra Filarmonia de Londres. Também no contexto da reação francesa dos anos 20, alguns integrantes do grupo Les Six, mais Maurice Ravel, Jacques Ibert e outros autores participaram tempos depois de uma empreitada semelhante à do projeto de Jean Cocteau. Madame Jeanne Dubos, patrocinadora das artes, promovia saraus com a participação de músicos e escritores. Em 1927, Madame Dubos pediu a 10 compositores desse círculo que participassem da criação de um balé para as crianças de uma escola de dança mantida por ela. O resultado foi o balé Em Um Ato, O Leque de Jeanne, porque o convite a cada autor foi feito com uma pena de um leque da própria Madame Dubos. Com Geoffrey Simon e a Orquestra Filarmonia de Londres, vamos ouvir de O Leque de Jeanne, Fanfarra, Maurice Ravel, Valsa de Jacques Ibert, Canari de Alexis Roland Manuel, Bourré de Marcel Delannoy, Sarabanda de Albert Roussel, Polka de Darius Milhaud, Pastourelle de Francis Poulenc, Rondó de Georges Auric, Valsa de Kermesse de Florent Schmitt. Thank you. Thank you.

Ouvimos composições de vários autores franceses que fazem parte da suíte do balé em um ato, O Leque de Jeanne, encomendada pela patrocinadora das artes, Madame Jeanne Dubost. Geoffrey Simon esteve à frente da Orquestra Filarmonia de Londres. Os dois balés apresentados neste programa dão bem uma ideia de como era o cenário musical da França, ou mais especificamente, de Paris, no início do século XX. Um ambiente aberto à criatividade, à inovação, à ousadia. E aqui termina essa edição de Na Companhia da Música, que teve produção de Luciana Monzillo, trabalhos técnicos de Jonas Bissev e Sérgio Ribeiro. Envie comentários e sugestões para companhia@culturafm.com.br. Obrigado, ouvintes, e até amanhã, às 18h. Este programa foi escrito e apresentado por Vicente Adorno. Na Companhia da Música é mais uma transmissão da Cultura FM de São Paulo. Thank you. Ouvimos de Alexandre Levi, valsa Capricho, Opus 5, com a pianista Valdilice de Carvalho.